channel. Nove, nove. Zero. Estamos aqui na posição 8. Bate 3. Puxa, chama. Gente, Cidreal 9970, coordenação aqui, fiz solo, reposto para o táxi no Pato 3. Maravilha. Decodas 4-3, controle 1-9-8. 1-9-8, até a volta. E mantenha 2.000 pés, curve à esquerda, vou ir na proa 145 para interceptar o localizador 1015. Curva à esquerda, proa 145, vetor para a final do ILS. Afirma, 1015. Índia Nova Bravo, chama Torre 1895. Torre 1-1-8-9-9-5, grato Índia Nova Bravo. Controle, trip 5-3-1-8-4, tá? Colado. Vigilância e atenção. 5-3-8-4. Torre, que é o Papa Romeu em Geraldo Operal, está na proa da rotatória, visual com campo, para toque arremetida na 1-7, após se prossegue para Vera Cruz. Gente, número alfa, reporte final da 1-7, o ajuste no 0-5, vento 0-4-0 graus, 0-4-9. Apontará no final da 1-7, o Geraldo Operal. Índia Nova Bravo está a 3 milhas da final do 1-7. Índia Nova Bravo, autorizado, só que é remitido aqui são 1-7, vento 0-3-0 graus, 0-. cuidado, toque a remetida na 17 para o Índia November Alpha. Sideral 9970, 3 a bordo, 4:30 de autonomia, opera São Luís para táxi. Afirmativo 6, orelhas a bordo, São Luís 4:30, táxi em frente, Índia no ponto de espera chama 2-8-9-5, altímetro no 095, sideral 9970, bom voo e um bom dia. Obrigado, só 3 a bordo, 1, 2, 3. Afirmativo 3 a bordo, porém 6 orelhas a bordo. A orelha aqui tem de motel. Opa! Bom voo e boa semana, Cidal. Valeu, velho. Estou sempre à disposição aí. Valeu, brigadão. Olha o TP 5384, possibilidade de voar Maceió. Aguarde, coordenação 5384. Ah, aguardando, agradeço. Xané 6225 para sequenciamento, reduz a velocidade 210 nós, desse mantém 4 mil pés de 10 nós para o 4 mil pés, 6258. Controle no 1-1-9-8, grato, Índia November Alpha. Aconteceu agora à sua direita, posição 2 horas 25 milhas em descida para a final do ILS. Geral 9970, bom dia, utiliza a linha de coloque 110, verso 040 graus 059. Claro. 17, está curvando à direita para entrar no corredor Axé, 1000 pés, já se escuta. E vai seguir para onde, o Índia November Alpha? Vai fazer um toque remetido em Vera Cruz. Gente, 20 milhas, nós temos litoral à sua direita. Portará 20 milhas e manterá a linha do litoral, grato, Índia November Alpha. Dan 3663, identifique, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada PUNF em Salvador, Miquim. Meia 3-1-2, desça e mantenha 5 mil pés, chegada Mari, 55, corrigindo, 5384, temos um outro tráfego em sentido contrário, próximo de Aracaju. Chame Recife no 2685 para autorização de eventual voo direto. 1285, grato, Recife 5384. 9970, decolado 54, controle 119.8. Bom dia, obrigado. Bom dia. Controle, bom dia, o Sideral 9970, o Bombo Flock. Sideral 9970, vigilância. Tem alguma chance de coordenar a prozinha de Flock pra gente? O Momo? Positivo, todas as chances, vamos coordenar. Infelizmente no momento não será. Não será possível o senhor voar direto pro Flock, mas está autorizado voar direto pro Momo. Obrigado! Não entendi, prossiga. Precisa projetar, meu amigo. 6312, número 4, sequenciamento, mantém o perfil da Star Mari e reduz a velocidade para 2309. 2309, Mari. Intensidade muito baixa, confirma para o senhor? É o total 9991. Bom dia, total 9991, prossiga. Gente da Foxtrot, autorização Fortaleza, como recebe agora? Agora alto e claro, 9911 Fortaleza, confirma o horário do plano? Eu não recebi. Okay. Os 25 desça aí, mantenha 2 mil pés, reduz a velocidade para 170 nós. Nosso X-Tab Delta tá pra 1000. Chama o X-Tab Delta. Porém, será o total 9919? Pra sair dessa matrícula, não é isso? Ah, não é? Sérgio. Altermark. Corrigindo até Simbra. Próximo ao Altermark. Positivo. Afirmativo, vamos. Chama a torre 4299. Obrigado. Oxenair 6225, controle. Escuta, prossiga. A fim de aumentar o espaçamento com o tráfego à frente, direita 190. Direita 190. O aumento deve estar chegando em alguns instantes aqui no sistema. No 5, apontará no externo, deixar travado, azul 4299. Oxenair 6225, reduza para a velocidade de aproximação, curve à esquerda e voe na proa 130 para interceptar o lote. Esquerda 130, reduzindo a velocidade para interceptar, 6225. Azul está no baixado e travado, azul 4299. O 4299, livre pouso, pista 10, vento 040 graus, 059. Livre pouso, pista 10, azul 4299. Os 25 completa a redução para velocidade de aproximação, tráfego que o precede 5 milhas, é um Embraer da Azul, chama a torre no 8.5. Sente o tráfego, não esquece, chama a torre, resumindo, 6225. Sideral 9970, chame o centro Recife 12685, coordenação direto com o mesmo. 2685, bom dia para todos. Comente. Centro 3663, desça e mantenha 2000 pés, reporte no localizador 1015, informe a velocidade. Genéia 6255, continua a aproximação, não pode iniciar o machado travado. Já baixei e travou, 6265. Deixa o número desse trafoso, eu vou dar o salivo, Genéia 6255. Já dando pista livre, 6265. Afirmativo, estou me copiando? Copio. Informe sua velocidade. 230, 230. 230 nós, ciente. Temos para o sequenciamento. Tem condições de incrementar até 27? Negativo, a sua base de 70. Ok, 250 então. Hoje reduz a velocidade para 200 nós. Presumo 79, autorização Guarulhos, nível 340. Salve Salvador, bom dia, autorização 79, autorização Guarulhos, nível 340, tem que voltar. 340, nível copiado, seria o TAN 3179? Afirmo, 3179. Informação em curso é Foxtrot, pronto para cópia? Afirmo. TAN 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pizulu no meia, após via rota do plano de voo. 5012, no transponder o controle 1198, TAN 3179. 379, autorizado Guarulhos, nível 340, saída da pista 10, curva direita, da El Leda, depois Street, upper do Lu, mundo meia, roda de voo, 5012, transponder, controle 1998 para o TAN 3179. Cortejamento correto, reporte quando pronto no portão 09, TAN 3179. Reportará. Livrou na sua escuta na Alfa 4299 da Azul. Azul 4299, bom dia, táxi via Alfa, reportando o taxiway Juliette. Via Alfa, vai reportando da Juliette 4299. Total 9911 na escuta. Total 9911 na escuta do solo. Na escuta, total 9911. O plano já chegou aqui no sistema, pronto pra cópia, 310 Fortaleza. Pronto pra cópia, 9911. Total 9911, Salvador Fortaleza, autorizado, nível de voo 310, decola da pista 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti. A rota Upper Zulu 19, o transponder 5020 e o controle opera em 119, décima 8, total 9911. Total 9911, autorizado nível 310 para Salvador. E a Upper Zulu 19, decola da 10, com curva esquerda na Momo, Froti. Afirmativo, apenas corrigindo, Salvador para Fortaleza. Total 9911, pátio 3, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Então vamos para Fortaleza, vai reportar pronto para pushback e acionamento. Total 9911. 2234, CB de 90, até na moto pior. Autonomia 3 horas 24, para ataque. Solo Salvador, bom dia, Chanel 6225, livrou na S na sua escuta. Táxi via Alfa, reportando da Taxi Juliette, Chanel 6225. Alfa, vai reportante da Juliette 6225. Azul 4299, mantém a posição, por gentileza. A posição 4299. A Azul 4234, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio ONU, taxiway Índia. No ponto de espera, chama a torre 10895, com altímetro 1015, bom voo. Ponto de espera 10, via pátio Índia, no ponto de espera 1895, obrigado. Olá. Azul 4299, da passagem ao Embraer da companhia, após ingresso via Juliette, 08 é o portão. A gente está visual com o azul, vai aguardar e após prossegue de frente. Manutenção. 299. Total 9911 para pushback acionamento. Total 9911, coordenação equipe de solo, reporte quando totalmente pronto para o táxi. Livre puxa acionamento, coordena a equipe de solo, chama na pronto para o táxi, 9911. Puxa NER 6312, desse mantenha 2 mil pés, inicia. Para velocidade de aproximação, reporte no localizador. Aeronave que o precede, TAM Airbus 320, 5 milhas à sua frente. Frente, reduzindo para aproximação, aeronave 302, descendo para 2 mil pés. Voo no 922, disse mantenha 2 mil pés, liberado da restrição em ETAP, reporte no localizador 1015. Ouro, só 3663, Chandler 6225, seguindo o Embraer da Azul, porém com a pintura verde e ecológica à frente, ingressa via Juliette 01 no portão, o Chandler 6225. Seguindo o aeronave do Embraer da Azul, portão 1, 6225. Livre pouso na... Está 10, está baixado, travado. Avistando. TAM 3304, desça aí, mantenha 4 mil pés, chegada, corrigindo, 5 mil pés, chegada bom, filme 15. Controle, bom, 922, você fica com o QNH? Autorizado 922, autorizado 2 mil pés, livre LS, acuso no lote. Estabilizado ILS, eu acharei a minha presa toda aí. Estabilizado ILS, eu acho, né, 6312. Torre 1895, 6312. Uno 895, acho, né, 6312. Autorizado, TAM 3179, coordenação aqui pessoal, é posto pro táxi. Coordenado, coordenação pessoal, após o azul, vai encontrar a nossa direita, autorizado 3179. Acho, né, 6312, estabilizado, sinal ILS. Chanel 6312, continua aproximação, rodando pista livre, ajuste no 015. Continua a aproximação no 015, a Chanel 6312. 52 milhas nordeste do VOR de Salvador. Está mantendo nível de voo 140. O seu transponder está intermitente modificando o primeiro dígito. Não mantenham o acionado 5573. Ok, está mantendo acionado 5573. Porque já descorrelacionou duas vezes. É, eu pensei que o Aidente aqui, eu não recebi informação dele, que tinha sido o Aidente aqui. Ah, positivo. Autorizado, decola da pista no zero, primeira curva direita, restrito a 1.000 pés no corredor Axé até o farol da Barra, 5006 no transponder, o controle em 1.9.8, papapapá, Oscar Lima Eco. Salvador para Serra, não vem, deve ser na Santa, no 085, decola no zero, curva direita, restrito 1.000 pés no corredor Axé até o farol, estando 5006, controle 1.9.8, pronto para o saque do Oscar Lima Eco. Apenas confirmando, restrito até o farol da Barra. Farol da Barra restrito, ótimo. Sente e aguarde para o táxi, por gentileza. O 0142 acionado e agora sumiu. Troca aqui de novo. Alfa Airport, Anza Taxiway, Juliette. Alfa, antes da Juliette, já sei bem a minha frente. Total vazinado com 1.04 a bordo, 50, vamos na casa, vamos para o táxi. Confirmando Natal, 2h54 horas? Não, é Natal, 2h50 de autonomia, POB 04, total 94. Sente, total 9911, dados copiados, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 1015, voo. Táxi em frente, ponto de espera da 0, chama a torre 10895. Papapá, Oscar Lima Eco, pronto para o táxi? Afirmativo, pronto. Confirme o POB e autonomia, por gentileza? POB é 04, autonomia 0530. Afirmativo, segue o 727 da Total no pátio 3, como número 2, no ponto de espera chama 2895, altímetro no 095, papapá, Oscar Lima Eco. 127 Total. Espera 1895 10 15. Foi na proa 285, limitado por 30 milhas, aguardando proa de ponte. Ok, sente 285, limitado por 30 milhas, aguardando proa de ponte. Salvador, Canelinha 3, 125. Oxenera 6302, muito bom dia, táxi via Alfa, reportando a táxi Juliette. Táxi via Alfa, reportando a cidade Juliette, Oxenera 6302. Sente o plan 3663, mantém a posição, por gentileza. Manterá. Motor 3179, pronto para táxi, POB 192, Alterna Galeão, 3h40. O Oscar Lima Eco tem condições da passagem do Airbus da trans sua direita? Afirmativo, senhor. Muito obrigado, o Oscar Lima Eco. Tan 3663, ingressa via Juliette, 02 ao portão. Obrigado. É. O total 991 na escuta do solo? 991 na escuta. Haveria condições de táxi um pouquinho mais à frente, de forma liberal a retaguarda para um Airbus da trans ingressar? Muito grato, chamando agora a torre 10895, bom voo. O Oscar Lima Eco da passagem Airbus da TAM, posso prossegue até o ponto de espera via Taxiway India. Oscar Lima Eco, muito grato pela colaboração, bom dia e bom voo. O solo copiou o 3179. Posso ir aí? 1895, bom trabalho. TAM 3179, por gentileza, os dados do táxi novamente. POB 192, Alterna Galeão, 3h40 de autonomia. Afirmativo, táxi inicialmente até o através da posição 612, tá 3179. Através da 612 inicialmente para o 3179. 5217, direita para o 315. Direita 315. Ingressando na pista 104234. 922, solo 14, livre direita, solo 121, décima 9. 2 direito, 2 1, 9, 2, 2. Altitude e velocidade em pelo 1015, reporte no lote. 7 para 2 mil pés, liberado da gestão de pelo, reportado no lote do Santos, 3 para 4. Gol 1605, desça e mantenha 3 mil pés, 1015 é o ajuste, acuse no localizador. 3.1.0.1.5, Maíra Lodge, 6.0.5, tá bom. Oxenero 6.3.1.2, mantém a posição do taxa Juliette, por gentileza. Mantém a posição da Juliette, Oxenero 6.3.1.2. 3.4, livre decolagem de pistão 1.0, vento 0.90 graus, 0.79. Livre decolagem da 1.0, azul 4.2.3.4. Está na trave do 1, está no ponto zero da Cidade. Está no avião azul no 1, após a rolagem lembrada azul, ele mantém que obteram zero. Após o trajeto da azul, acho que não tem zero. Agora eu estou preso no 79. Afirma o altímetro 1005, 1015, corrigindo. 1-0, 1-5, bom voo. Obrigado, 0, agora eu estou preso no 79. Fala, bom dia, eu estou na 3. 1922, bom dia, táxi de Alfa é a porta da Taxiway Juliette. Alfa, eu sou Juliette. Oxenero 6312, da passagem ao Airbus da Taxiway do ponto de espera após o tráfego via Juliette, posição 1-0. Dando passagem ao Airbus da Taxiway, táxi até 1-0, Oxenero 6312. Do 4234, decoda 117, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, boa. Ali, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, pra você. Muito bom dia, notificado Serra Índia, Eco Índia. Pra Serra Índia, Eco Índia, você vai decolar agora da Lixia. É o Romeu 44, tá com 2 no DLB, agora na decisão da Lixia, que é a Federação, aí o Estado de Rio. Permanece na circuita limitada 507. Gente, reporte para o cruzamento da final da 1028, evitando o setor de Simbra, fazendo o cruzamento entre ali próximo à região do Retiro. Vai, não vai cruzar, senhor. Vai permanecer na vertical da BR, vai evitar Simbra e vai passar por Águas Claras, Pirajá e segue para a Federação. 1922, ingressa Juliette, 612 ao portão. Juliette, 612 ao portão, 922. Vigilância 4234. 4234. Controle para informação, mais Juliette ao meu, locado 0115 no transponder. Gente, Mike Juliette Romeu. Obrigado, Romeu. Informação em curso agora é a Golf. A intenção é GQE no 180. O Pat é o 5 de Golf 17, confirmando. Afirmativo. A única atualização aí da Foxtrot da Golf. Apenas o vento, 090 graus com 089 agora. E a temperatura 28. Pra cópia, o Mike Bravo informe. 9, 8, bom voo. Controle 198, bom dia, Total 99 ou nona. Equador, cancele e prossegue visual no 145. Decoda 17, primeira curva direita. Defira saída boa após direto destino. 5017 ao transponder o controle em 19.8, Mike Bravo uniforme. 3110, vigilante. 3110, 991. 0 grau 089. Confirma o transponder copiado, por gentileza. Correto, para obter essa informação ou aguardo os passageiros? Tipo, quando pronto para o acionamento? Perdão, quando pronto para o acionamento, chama a torre, 10895, Mike Bravo Uniform. Cuidado, informação em curso Gulf, pátio 4, pronto para a cópia mil pés para Manati. Mike, Eco Delta, Salvador Manati, autorizado mil pés, decolagem da 17, primeira curva à direita, corredor axé, aciona 0125 no transponder, o controle 119.8, Mike Eco Delta. Desce pelo ILS, chama a torre 1895. Torre 1895, sente do traço, 3304. Direita. Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco. Um no meu pés. Reporte 20 milhas. Informe o... a proa ideal para o destino. Gasolinhagem decolar da 10. 07 ideal. 3304, estabilizado em LS. 3304, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 05, só no tráfego da companhia, iniciando rolagem. Guarda pista livre, 3304. Para direto, Oscar Lima Eco. Gol no 605, desça e mantenha 2 mil pés, livre LS 1015, acuse no localizador. Trip 5217, desça e mantenha 3 mil pés, 1015, velocidade 200 nós. Ok, 3.015, reduzir para 200 nós. Voo no 605, helicóptero próximo à Duna, não interferirá com o seu tráfego, mil, ou mesmo se encontra-se a 500 pés. Sem a indicação do modo Charlie. 6.0.100. Mike Filete, Romeu, controle. Azul 4234, chame Recife em 12685. 2685, boa. Livre pouso, pistão no zero, vaso 08, 0 grau, 089. Livre pouso, não no zero, trem baixado travado, 3304. Voo no 605, torre no 895. 895, 605. A Mike Eco Delta, bom dia, livre funamento, quatro para táxi. 3179, decolador 224, controle 119, 8. Controle Salvador, 198, TAM 3179, bom dia. Reportagem estabilizada. Torre 605, baixada travada, pista 10. 605, continua a aproximação, rodando pista livre. 05. Na Dael Leda, cruzão 2500. Vigilância, então 3179. 79. 3304, pelo solo 25, livre à direita, solo 121, décima 9. Livre à direita, 219, então 3304. Número 05, livre pouso, pistão 10, vento 080, 0 grau, 089. Livre pouso na 10605. Informação, qual é a região que sobrevoa no momento aqui para identificar o jogo de um videomapa? Estou observando meia milha afastado de Duna. Duna ali fica qual bairro? Fica Retiro? Temos que Retiro. Ok. Trip 5217, torre 1895. 5217. Vigilância, desça e mantenha nível de voo 050. Chegada bom. Chegada bom, desce até o 050, 3259. Poderia alguma dona estar presente? Ei, Salvador, bom dia, TP 5217. 5217, bom dia, continua a aproximação, repete iniciando o seu trabalho. 5217. Acho que ali amanhã ficou direto de Chino. É possível, suba e mantenha em condições visuais nível de voo 085 correto disponível. Agora sim, Golo 605, livrou, chamou o táxi via Alfa Juliette 05, é o portão. Alfa Juliette 05, é o portão. Golo 605. No chame Recife em 12685. 991 chama Recife 1285, bom dia. Dia. Oscar Lima Eco, informe o chamado para pouso. Altura 1130. No 130, como diz na Bahia, daqui a uma hora de relógio. Irmatia. Paulo Salvador, bom dia, Xané 6225, centro de informação, busca autorização Brasília 320, negativa RNAV. 6225, entendido, negativo RNAV, portão 01, no Fokker 100 da Xané Bianca, o 6225. Um minuto para cópia. A sua escuta. Direita 219, 217. Livre voo 320, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Borba, Borba transição Nizza, pós Nizza Puído, posição Puído, onde intercepta Upper Whisky 10 até Formosa, após via rota do plano de voo 5032, o transponder e o controle em 19.8, Oceaner 6225. Autorizado em São Brasília, nível 320, vai decolar da pista 10, primeira curva esquerda, perfil Borba, Nizza, depois Puído, intercepta aerovia Upper Whisky 10 até Formosa, depois CCT, 5032 a transponder, 19.0 controle, 6.25. Confirme apenas um nível copiado, não consegui compreender? 320. Cotejamento correto, 01, né? O portão é posto quando pronto. Para acionamento, pushback 6225 da Oceaner. Recife 1251, Dan 3179. 1923, Guarulhos 360, informação em curso é a Golf, pronto para cópia? Opa, pega mais chance. 1923, Salvador Guarulhos, autorizado, livre voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita. Prefira a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu no meio, até Bravo até o Zulu, após ir a rota do plano de voo. 5033, eu transpondo o controle em 19.8, voo 1923. Afirmativa autorizando em voo 360, conforme o plano para São Paulo Guarulhos, decolando a 10, curva direita após a El Leda Bridge. Após Bridge, uniforme Zulu no meio, a BHZ, conforme o plano. 5033, eu transpondo 19.8, controle. Cotejamento correto, posição é meia dúzia, reporte quando pronto, golo 9, 2, 3. Ah, senhor, uma reportada. código do autorizado ingresso, pode cabeceiro no 7L, pronto. Alta livre de decolagem, posição 17, vento 090 graus, 079. Desconsidere os limites de restrições na chegada a Bonfim Pelo. Esse mantenha 2 mil pés de aporte log. Para Copa nível 340 para Campinas, Viracopos. Afirmo, pronto. Azul 4299 autorizando Campinas, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva à direita. Terceira saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após via rota do bonde voo. 5035 no transponder o controle em 19 decimal 8, Azul 4299. Autorizado, Campinas 340, decola da 10, primeira curva à direita, onde intercepta a saída da El Leda Bridge. Interceptamos a Perzulu 16 até o Bravo Hotel Zulu, após via 5035 no transponder e o controle 119.8, Azul 4299. Cotidiamento correto, reporte quando pronto para acionamento, pushback Azul 4299, o portão 08. Estamos no portão 08, vou chamar pronto para puxa e acionamento 4299. Enter. Controle é o papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém a linha do litoral, reporte no Farol da Barra. Mantendo mil pés, reportará o Farol da Barra. Mike Eco Delta. Controle na escuta do Mike Eco Delta. Prossiga. Autoriza o Mike Eco Delta apuramento do CCT Manati. Autorizado Manati, direto, reporte 20 milhas, Mike Eco Delta. Reporta 20 milhas, Mike Eco Delta. Controle mais direto mesmo. Controle mais direto mesmo. Prossiga, Mike Eco Delta. Voltando à posição anterior, vai cruzando dunas agora e segue para a próxima, na magnética 210, vai mantendo 600 GR, 600 GR, 600 GR. próximo aqui. Qual o bairro que está passando agora? Qual o ponto de referência? Aqui é o bairro de São Miúdo, senhor. Ok, gente. Mantenha-se em condições visuais e... reporte livrando o setor de Brotas. Reportará. Controle para informação. Acabei de sobrevoar o cemitério com a visita dos Lázaro. Positivo ali próximo, abaixo de 500, né? Dois leões. Afirmativo. Agora seguindo o próximo para o setor. Confirmando o 6312 do Chané, chamou pra Copa Recife? Sim, própria Copa, 350? Golf confere a informação em curso. Opa, tá pronto aí. Tá pronto pra Copa. Rogério, 6312, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Recorda 1-0, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. 5044 é o transponder, o controle 109.8, Chané 6312. São 3859, livre pouso, posição no 0, verso 090, grau 079. Autorizando o pouso na 10, 3859. Correto, o portão 10 após quando pronto, chama 6312. Estará pronto. Eu não copiei. O Santos, bem na minha frente, Salvador Guarulhos, 340. Só saber qual seria a saída prevista para antes do gol 1-0. Gente, é Dael Leda. Após voar a posição bridge. Inicialmente, Dael Leda, o TAN 3663. Muito obrigado, Dael Leda. São 3859, solo 44, livre à direita, solo 121, décima 9.